Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje a gente está aqui com a presença do Megamorfo Dante. Que isso? É o Piripaque do Chaves? É o Piripaque do Chaves. Ele falou Megamorfo, não o Spider-Man. Barulho da transformação do Transformer, gente. É que tá faltando óleo, né? É, justamente. E estamos aqui também, acredito que pela primeira vez, com o Magaren do Universo Paralelo, aquele que tem namorada. É, Universo Paralelo. E também com aquele que foi exilado do Brasil, o André. E a gente tá contando aqui com a presença também daquele cuja risada é capaz de matar alguém, o Mônio. Não entendi a referência. Foi referência só a risada que eu ia falar. É, não entendi muito bem o porquê disso. Uma risada tão discreta, tão sutil. Risada verso. E como sempre, todos reunidos graças aos esforços de Eric, que nada mais é do que a versão alternativa do Vicky. Ok, né? Então, como deu pra perceber, hoje a gente vai falar dos universos alternativos do Homem-Aranha, né? A gente não vai falar de tudo, obviamente, mas depois da música, hein? São poucos, né? Quase nada, só o What If tem poucos, né? O What If, só porque o What If é uma versão, cada edição é um universo diferente. E a gente começa a falar depois da música, aí. Então, para começar, eu acho bom deixar claro já para todo mundo que a gente vai falar aqui de alguns universos, a gente não vai falar de todos. Por exemplo, 2099 a gente já fez um podcast sobre ele, né? Garota Aranha a gente vai fazer, tem outros aqui que a gente vai fazer também. Então tem muita coisa que a gente não vai citar, ou porque é uma coisa muito rápida, ou porque a gente pretende fazer um programa próprio no futuro, né? Sim, por exemplo, a Garota Aranha rende um programa pro Sadela. A Saga do Clone, eu tenho que citar de novo. Não tem nada a ver com o universo alternativo, né? Não tem, mas eu tô citando. Fica à vontade, né, de falar. Na verdade, eu ia falar isso depois, mas a gente já começou falando, então... Ok, eu esqueci quem foi que postou isso no grupo. Alguém postou no grupo que... Ah, a partir do momento que teve... O Miller, foi o Mula, sei Miller, lá como isso. Fala. Miller ou Mula. Deve ser Miller. É Miller, é alemão. É o gol! Da Alemanha, Thomas Miller. Ele falou que a partir do momento que o Peter fez o pacto com o Mephisto, foi criado um universo novo, né? Porque o universo 616 ele ia até o ponto pré-pacto ali. E aí teve um universo que foi tudo modificado. Inclusive a saga do clone que a gente leu, ela aconteceu nesse universo também, mas de uma forma diferente, né? Não sei. Já que a gente tá falando de universo alternativo, não faz parte do meu universo. Aí eu pergunto, e qual foi a diferença? Aí não tem como saber se eles não... O Peter e a Mary Jane eram casados na saga do clone que a gente leu, né? Nessa nova eles não são. Aí tem que ver o que mudaria, né? Nunca existiu a May. Tem que ver quem que vai pôr a mão nisso pra bagunçar mais, né? É, nunca existiu a May. É o que eu comentei alguma vez aí, que a única coisa que eles explicaram, entre aspas, de forma... Não é que eles explicaram, a única coisa que eles justificaram é que a May tinha desaparecido, né? Do universo 616. Com esse pacto, ela nunca nasceu, né? Então justificou o fato deles nunca terem trabalhado com ela. O 616 é muito pequeno para duas Mays. Exatamente. Eu queria achar que o Miller, quando ele postou isso, ele colocou o número da Terra lá. Ah, acabei de achar. Terra... Foi ele que fez esse artigo que eu comentei antes. Ah, sim. Terra 81545. É tipo uma realidade dentro dessa... Do 616. Que é atual, né? É. Se bem que se você pegar as revistas hoje, cada revista de cada herói parece que passa em um universo diferente, então não faz diferença nenhuma. É porque, se você fosse olhar, se a Terra 616 foi desfeito esse casamento, hoje em dia as histórias se passam nessa Terra Nova, não é na 616 mais, né? Com certeza. Que confusão, a gente já começou o programa do... Mas daqui pra frente vai ser ladeira abaixo, vai ser cada vez mais confuso isso. Então, vamos deixar claro, então, que quando a gente tá falando Terra 616, Terra 81545, não sei o que, é porque a Marvel, ela tem um número oficial pra cada universo alternativo, né? Sim. Que existe. Eu prefiro a 24-25. A sua, né? Eu sou obrigado a inclinar a preferir a 24-25 também, viu? Ok, né? Então, pra começar, a pauta tá mais ou menos em ordem cronológica aqui, mas não exatamente, né? Então, a gente vai começar falando das versões para crianças, né? Das histórias do Homem-Aranha, que cada uma tem uma terra alternativa diferente aí, né? Nossa, positivo. Você anotou a primeira que foi publicada... Eu anotei de umas que eu achei aqui, porque parece que tem uma que substitui a outra, mas eles mantiveram o mesmo número, então... Eu vou falar o que eu encontrei aqui, mas não aceitem como verdade absoluta, né? Você tá dizendo que é bagunçado? A Marvel fez alguma coisa bagunçada? Não acredito em você, Eric. Mas nessa época aqui, ó, na época da primeira, que é a Spidey Super Stories, que é a Terra 57780... Ela ainda era numa época organizada, né? Existia o 66, de vez em quando saía uma What If aqui, uma What If ali e tal. E teve a publicação dessas Spider Super Histories, ou Histories, em um universo completamente separado, né? É, porque essa aí é... Porque essa aí é da... Na verdade, era um programa que tinha na época. Era da Electric Company. Isso. Que tinha até o Morgan Freeman por lá narrando, pra variar. Sim. Exatamente. E era mais... Mas o Morgan Freeman... Mas o Morgan Freeman, ele narra a vida de todo mundo, né? Porque afinal ele é o Todo-Poderoso. Sim. Não, o Todo-Poderoso é o Jim Carrey. Então, aí esse programa era voltado pra criança... E essas histórias, o Aranha participava lá com sketches rapidinhos. A gente vai falar mais disso no próximo Tweep View Classic. Na verdade, existiu o... Eu falei na verdade como se eu fosse contrariar o que você falou, mas não, é só complementando. Então não tem graça, pode parar. Tinha esse programa na televisão, que as crianças já assistiam e tal, e eles lançaram as revistas, expandindo um pouquinho aquele universo, entre aspas, pra... Entre aspas não, né? É. Expandindo aquele universo pras crianças, de, né? Então, assim, elas era meio... de fácil leitura, tipo, os balões não eram muito elaborados. Era tipo aqueles livros que a gente lia quando tava aprendendo a ler, tipo, A Babá é a Bia é o bebê, não sei das quantas. Não, e a gente tá comentando assim, mas teve 57 edições, lá de outubro de 74 até março de 82. E sendo que esse programa começou em 71 e foi até 77. Então, 3 anos depois que tinha um programa, começou a sair as revistas. Ficou sendo reprisado até 85, né? Então foi... É da mesma empresa que fazia Vila Sésamo. É, os episódios mesmo, eles duravam, acho que em torno de 5 minutos, né? Eles misturavam os episódios pra TV, né? Eles eram episódios bem curtinhos e eram os atores e eles faziam toda uma coisa dando uma cara de quadrinho mesmo, mesmo na TV, né? Isso. Dando uma cara de quadrinho tanto mesmo. Tanto que o Aranha, nesse programinha de TV, ele só falava por balões. Por balão, né? Exatamente. E o Homem-Aranha era um dos quadros, né? Tinha várias coisas no programa. Sim. E de vez em quando aparecia o Homem-Aranha lá. Aliás, um programa extremamente conceituado, né? Sim. Só pra não falar que eu não falei nada. Mas é pelo que a gente tava vendo, pelo que eu tava vendo quando tava pesquisando, é um programa que fez parte da infância das crianças. Sim. Lá, né, nos Estados Unidos. É tipo aqui a gente... O fato dele ser bem conceituado é verdade. Mas o Electric Company. Sim. Era muito conhecido. É como aqui a gente lembra... Da Xuxa. É, esse programa de infantil. É, mas é mesmo. Esse programa infantil com apresentadoras com poucas roupas. Embora, na verdade, a comparação melhor seria algo do tipo Bambalalão. Isso. Ou parece a molecada de hoje, Castelo Rá-Tim-Bum. Isso, eu ia falar Castelo Rá-Tim-Bum. Bambalalão nem eu peguei, cara. Quem manda ser moleque? Essa molecada de hoje, você tá falando pra pessoas que têm 20 e tantos anos, você sabe. Né? Por acaso eu tenho 30, molecada, né? O Magali lembra de Bambalalão, tenho certeza. Sim, lembro. É o seu velho. Você lembra, André? Você lembra, André? Não, só o Castelo Rá-Tim-Bum. E porque passa... E porque é prisa até hoje, né? Bom, o André deve ser da época do Cocoricor. Que Castelo Rá-Tim-Bum eu via quando eu tinha 4 anos. Lá, 2000, 2000, 2001, 99, por aí. O André, na época dele, até Teletubbies já era coisa velha. Sacanagem. Então, tá bom, né? Igual o Magarin comentou, próximo Tweep View Classic, que a gente já tá falando qual que é o tema, olha só. A gente vai falar sobre essas Spider Super Histories. Alguns. Stories. Isso, algumas. Então vamos pra próxima aí, que a gente dá um salto. Na verdade, eu ia falar aqui da Adventures of Spider-Man, da Terra 92131, Só que ela era baseada no desenho animado lá de 94, então não tem muito o que comentar, né? Esse aí, o Adventures of Spider-Man, ele era... Quando eu tava pesquisando aqui, eu vi que ele foi isso foi uma renomeação. Era o Marvel Age of Spider-Man. Esse daí que você tá falando é o Spider-Man Adventures. Eu tô falando do Adventures of Spider-Man lá de 96. Esse que você tá falando é de 2010. Então... É porque quando eu tava pesquisando também, tinha um monte de lugar que mostrava junto como se fosse o mesmo, mas eu só citei esse daqui do desenho, né? Tanto que essa Terra 92131 é a Terra do desenho animado, né? As revistas se passam nela. É como se fosse a quadrinização de episódios, só que não são os episódios da TV, são outras histórias, o mesmo traço, essas coisas. Então, aí a gente dá um salto pra 2004, lá que foi publicada a Marvel Age Spider-Man, que é a Terra 50302, só eu que vou ficar falando das terras, né? Você tem o Planilha Verso aí. Não usei Planilha Verso. Apesar que a pauta tá numa planilha, né? Vocês perceberam. Que você que é o cara dos números, você que vai ter que falar do número dos universos. Não, e é só número pequeno, né? 50302. É igualzinho os planos do Superior Homem-Aranha, né? Essa Marvel Age foram 20 edições de maio de 2004 a março de 2005. E ela saiu naquela geração Marvel Homem-Aranha aqui no Brasil. É. Era história legais. Era história simples, não tinha muitos pactos com capeta, troca de mente, essas besteiras de sempre. Apesar de ser da Panini, saiu em formatinho. Sim, era formatinho. E eu ia à banca comprar a mensal do Homem-Aranha, que tinha, não a Marvel Millennium, né, mas a principal mesmo. Aí o cara da banca dizia, olha, você quer essa pequena aqui, de criança, ou essa grande de adulto? Eu falava assim. Eu digo, não, eu quero de adulto. Usando de dado na cara, ia lá e fazia isso. Por isso, aí que fala que as melhores coisas estão nos menores frascos. É, na verdade, toda vez eu falo na verdade como se eu fosse contraria. O que eu ia comentar é o seguinte, essa Marvel Age, basicamente, ela era as mesmas histórias lá dos anos 60, recontadas pra crianças, né? Eu queria ver eles recontando a morte de Gwen Stacy pra crianças. Só teve 20 edições por causa disso, chegou só até ali no início. Não, mas parece que era só da época do Ditko, eu acho que não passou disso não. É, foi por aí mesmo. Na verdade era isso mesmo. Na verdade... A gente só parar de falar na verdade. Na verdade você tem que ver que... Eu só falei isso pra falar na verdade. Você tem que ver assim, a revista, ela é pra crianças, 20 edições, você tem aí quase 2 anos, né? Então, a criança que foi pega ali na revista já cresceu um pouquinho, aí eles vão e rebootam a revista, que eu falei que até março de 2005 saiu essa Marvel Age. Aí em maio de 2005, e aí ela foi cancelada, né? Em maio de 2005 saiu a Marvel Adventures Spider-Man, que basicamente era também pra criança, recontando algumas histórias e criando umas novas, né? Com foco em criança também, né? Essa já teve 61 edições, né? Não, a que tinha foco em criança era do Quarteto Futuro. Ah. Eu vi você dizendo foco em crianças. Você pensou uma foca caindo em cima da criança. Você fazia barulho de foco. Então, essa Marvel Adventures, ela substituiu a Marvel Age, né? Na verdade, substituiu sim. Na verdade, inclusive... eu vejo uma nova piada interna nascendo. Se você for parar pra reparar naquelas revistas de geração Marvel, tem um momento que a arte da capa ela muda, sabe? Aonde ficava escrito geração Marvel passa a ficar do lado da revista, alguma coisa assim. É justamente quando acabou a Marvel Age e entrou a Marvel Adventures, que ela também saiu na geração Marvel durante um tempo. E aí, eu sei disso porque eu fiz uma caixa pra guardar essa revista uma vez e eu reparei. E aí, a linha normal era pra gente mais velha, a Ultimate pra adolescente, jovem mais novo e tal, e a Marvel Adventures pra criança, né? Então a Marvel tinha uma linha pra cada faixa etária nessa época. Nessa época que foi até 2010, né? Foi recente. E a Terra 20051. Então, pra terminar com a parte das crianças aqui, né? Que ninguém tá ligando muito. Afinal, todas as crianças que ouvem esse podcast, né? Teve uma outra revista que era Spider-Man Marvel Adventures, ou Spider-Man Adventures em algum lugar, que é, eu acho que é que o André pensou no início lá, que teve 24 edições, de junho de 2010 a maio de 2012. Basicamente, ela substituiu essa que a gente falou agora há pouco aqui, com a mesma lógica, né? História pra criança e tudo mais. Sem muito o que comentar. E não saiu no Brasil, né? Aí ela durou até quando? Não entendo. Até maio de 2012. Ah, tá. Aí depois cancelaram ela porque o próprio universo normal já tava pra criança, então... Ok, né? Uhum. Que sacanagem. É, e na verdade eu falei que ela não saiu no Brasil. Na verdade, de novo, hein? Ah, essa verdade verdadeira, viu? Eu falei que ela não saiu no Brasil, mas a Marvel Adventures Spider-Man, que teve 61 edições, só uma parte que saiu no Brasil também, né? Depois, acho que Geração Marvel não vendia. Ela foi cancelada. A linha Geração Marvel, que era Vingadores, Quarteto Fantástico, Quarteto Futuro e Homem-Aranha, aos poucos foi sendo cancelado e ficou só a Aranha e depois foi cancelado também. Exatamente. O povo percebeu que criança não compra revista, né? Hoje em dia mais. Ou quando compra, compra de adulto, né, André? É, tem que ser assim mesmo. Pô, então vamos pro que... Agora, só uma coisa... não, que... Eu não conheço muito bem, mas tem uma revista, que eu não sei a época que foi publicada, mas que era Homem-Aranha e Seus Amigos. Ah, não sim. Não sei se vocês conhecem. Mas era desenho dos anos 80. Isso. Não, não. Mas mesmo, Aliás, desculpa, eu comecei errado. Eu tinha que falar, na verdade, era um desenho dos anos 80. Qual revista que é? Não, era uma... É uma revista mesmo, com eles crianças mesmo, pequenininhas. Aí tinha os personagens, tinha o Capitão América, tinha o Thor, eu acho, tinha o, se não me engano, o Wolverine, enfim. Só que eu não conheço muito bem, eu só lembrei, assim, das capas que eu via, eu acho que no CBR mesmo, não sei, em algum lugar. Isso quando eu vi, assim. Esse não era o Mini Marvels? Talvez. Não, não. Não? Quando você falou Homem-Aranha e Seus Amigos... Era isso mesmo, era Homem-Aranha e Seus Amigos. Homem-Aranha e Seus Amigos. Eu quando só não sei se realmente... Oi? Quando você tá falando Homem-Aranha e Seus Amigos, é o nome que ela saiu do Brasil ou você tá traduzindo o nome em inglês? Não, é o nome que saiu no Brasil. Então saiu no Brasil, né? E você sabe de quando, mais ou menos? Rapaz, eu vi isso acho que há uns 2 anos. Não é aquelas revistas infantis, tipo de não é de colorir, mas que tem algumas atividades e vem com uma historinha junto também? Isso, né? Era isso que eu ia falar, essa é espetacular. Espetacular. Não, não é espetacular. Tem um monte, na verdade, dessas pra crianças. Cada dia sai uma nova. Era grande, não era? Tipo, melhor. Acho que é melhor. Não. Grande e espetacular. Agora, essa que eu tô falando, eu não sei o tamanho, porque eu só vi a capa na internet. Peraí que eu acho que eu achei aqui uma imagem disso. Panini Comics. É, mas é a revista de atividades, viu? Você vai aprender brincando e tal. É, agora que eu vi a imagem aqui, eu lembro, sim. Mas é a revista de atividades. É, mas vem uma historinha. Eu acho que vem. Então, vem porque a... Não, pode até ter historinha e tal, mas a bem da verdade é uma revista de... Sim, sim. E essa espetacular que o Magaren citou, por exemplo... Ela vem com uma historinha, e é uma historinha da Marvel do Reino Unido. Não é nem historinha da Marvel americana, não. Porque a Marvel do Reino Unido, ela tem alguns títulos que não é uma revista americana publicada lá, entendeu? Ela tem alguns títulos próprios. Mas enfim, né? Vamos pro que interessa agora, que é a Terra 8311, que é a Terra do Spider-Ham. Ah, que apareceu nos Simpsons lá, né? Isso sim é uma pena que nunca publicaram no Brasil, cara. Não é o dos Simpsons, não, Magari. Ah, Porco-Aranha, o dos Simpsons é Spider-Pig. Porco-Aranha, Porco-Aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado, ele é um Porco-Aranha. Spider-Pig, Spider-Pig. Spider-Ham, Ham é? Eu nunca lembro se essa lá é presunto. Presunto. É o aranha presunto. Não, mas ele fala gaguejando também, presuntinho. Nossa, Deus. Criado pelo Tom DeFalco, olha só, e Mark Armstrong. E basicamente a história de... Alguém quer contar a origem? Os desenhos deviam ser bons, né? O cara tinha braço forte pra desenhar. Nossa, Deus. Ai. O Tom DeFalco não era editor-chefe nessa época, hein? Boa pergunta. Isso é de que ano? Ó, ele foi criado na Marvel Tales. Tales, não Tales de contos. Tales de rabo? Tales? T-A-I-L-S? Cauda. É, rabo. Rabo pega mal, cauda. Quer falar rabo maravilhoso pega mal. Marvel Tales. Calda com U ou calda com L? Aqui, ó. T-A-I-L-E-S. L-L-S, né? Sem o E. 1983. Editor era o Larry Hama. O Thunderfalk era o escritor. Então, ele foi criado nessa edição. E depois ele teve um título bimestral de 17 edições. Lá de 85 até 87. Que era Peter Porker. The Spectacular Spider-Ham. O melhor é a origem dele. Conta aí, Magalhães. Que o Peter... Só Peter. Era uma pequena aranhazinha que vivia no laboratório da cientista porquinha May Porker. Ela tem um acidente lá e fica radioativa e morde a aranha. É, ela tava aranha... fazendo um secador de cabelo movido à radiação, né? A fissão nuclear, é uma beleza, né? Aí a aranha acaba tendo a forma de porco e mantém os poderes, entre aspas, que ele tinha na época de aranha. Aí basicamente ele vira uma aranha com as limitações de um porco. Sim. E aí ele... São historinhas engraçadas e etc, né? Tem... Todos os personagens têm vínculo com algum animal, né? Igual o rei do crime, que é Kingpin. Lá é King Pig, né? O Capitão América é o Capitão Americette. Isso, o Craven é o Raven. O Daily Bugle, que é o jornal, vira Daily Beagle, que é Beagle de raça de cachorro. Até o Pete Pote de Pasta lá, o Pest Pot Pete, vira Pest Pot Pip. Pip é o que mesmo? Ovelha? Ovelha é chip. Isso. É, ovelha tem aquele universo que ele é uma ovelha radioativa, morde o cara, ele vira um homem-ovelha. O aranha. Bem ótimo aquele. A Pip é... É, na verdade é só pesquisar o cara, né? Pest. Pip é cafetão. É, mas eu acho que não vai ser nesse sentido, não. Ah, sei lá. Eu acho também que não, não sei. Meio que. Ô, Eric, você falou. Você tá me chamando de mentiroso. Oi? Você falou o nome do título dele mesmo, completo? Quando você citou que virou bimestral, coisa e tal. É Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham. Ah, então pronto. Pip é tipo. Não, porque ele começa a Spectacular Spider-Man e depois é que muda o nome, pelo que eu tô vendo aqui. É, e depois que acabou essa revista, ele ficou aparecendo na Marvel Tales, numa revista que chamava What The, né? Tipo, What If, tipo, What The, e vários especiais, né? É, mais recentemente, ele teve uma participação no desenho que todo mundo adora, né, do Ultimate Spider-Man. No episódio que aparece o Loki, ele transforma o Homem-Aranha nessa versão. E nos quadrinhos fizeram uma menção na teia, numa história que tem o Deadpool. Na cabeça dele ele vê, aparece o Spider-Man, aparece a versão dele Escarlate e a versão com o simbionte. Eu tenho a impressão que eu vi em algum lugar que ele aparece na televisão, como se fosse um desenho animado, e alguém no universo meio assistindo, sabe? Mas não lembro agora, pra dar certeza. Eu mandei um link aí no bate-papo aqui do Skype, vai estar no post também, uma lista aí de todos os personagens, e falando com qual animal que ele é ligado. O Galactus é ligado com o Ornitorrinco, né? Que é um animal fantástico. Tem a cena que eu já citei outra vez e eu tenho que citar de novo no jogo lá do Shattered Memories. Dimension. Memories é a porcaria que era o Silent Hill lá. Que... Cara, só pra constar, eu adorei saber que o Spider-Ham 1588, né, que seria a versão do 2099, é o Pigel ou Malley? Adorei isso! Muito bom. Concluí o raciocínio, vai. Então, logo na abertura, quando a Madame Teia tá mostrando que a tabuleta do tempo foi espalhada em várias realidades, o aranha vai ter que precisar de outras, sim, de ajuda de outras aranhas pra recuperar. Aparecem vários assim, aí ele olha pra um lado ali e tem o aranha porco. Ele fala, um porco? A Madame Teia, foco aqui. The pieces are now fragmented across other dimensions. Dimensions that are strange reflections of our own. A past unlike ours. A present day out of sync. And a distant future which may or may not come to pass. Is that a cartoon pig? Focus. Eu não quero saber de foco, eu vi um porco. Spider-Foco. Aí ele começa a bater pau. Nossa, Deus. Mas enfim, né? Spider-Ham, vamos pro próximo? Pode falar. Só pra completar que ele vai estar no Spider-Verse. Ah, é. Na verdade, todos que a gente falar aqui deve estar, né? Quase todos. Ah, sim, a maioria vai. Agora, duvido que eles vão se lembrar de todos. Com certeza vai faltar, pelo menos. Eu tenho medo. Ah, Eu acho que vai ser uma história meio que desvinculada da... vai afetar a cronologia, mas vai ser meio desvinculada, então dá pra ler. Eu vou ler porque é outro universo, mas eu tenho medo porque de uma coisa que já eu vou falar aqui, mas eu tenho medo. Ok. Tem muita gente que... Muita gente não, mas eu acredito que tem algumas pessoas que não sabem o que... Não sabe direito o que é o universo alternativo e fica confuso pro caramba, né? Basicamente, e realidade paralela, essas coisas. Eu vou falar em uma frase aqui, mas se alguém quiser complementar, pode falar. Mas basicamente a ideia de universo alternativo e de realidade paralela e tudo mais é que toda decisão que você toma, qualquer coisa que você faz, gera infinitos universos, né? Vamos dizer assim. Na verdade, cada decisão que você toma gera um universo diferente. Então, em cada um, as coisas aconteceram de uma forma. Então, por exemplo, se eu tô conversando aqui e eu não gaguejo, eu gaguejei e parei no I aqui, criou um universo novo, entendeu? A ideia é essa. Simples, sendo, né? Simplista, é isso. Se você, por exemplo, se você acorda, um exemplo que eu vi outro dia, por exemplo, você acorda todo dia, sei lá, 8 horas da manhã, levanta, vai trabalhar. Um dia você acorda 8 e meia, levanta, aí você acaba sendo atropelado. Aquele universo alternativo que você acordava às 8 horas, o seu eu ainda continua vivo, porque não seria atropelado. Sim, na Marvel aqui, tem uns universos alternativos que são bem diferentes, né? Tipo esse do Spider-Man, que é tudo animal e etc. Mas tem uns aqui que a gente vai ver que a diferença é pequena, né? Você pega... Todo mundo deve conhecer a What If. É isso que eu ia tipo falar. Aquilo, o que aconteceria se o Peter não fosse picado? Aí aconteceria alguma coisa lá. Eu acho que esse conceito aí se aplica mais na What If mesmo. Pelo menos... Se aplica mais nelas e se aplica em outras, são em poucos. Mas esses aqui que a gente tá falando... Esses universos alternativos que a gente tá falando é tipo, os caras pensavam, e se a gente fizesse, sei lá, uma versão do Homem-Aranha que se passa em outro país? Como ele sendo lá e tal, surgiu o Spider-Man Índia, tem o Spider-Man, mais uma pro meu cheque de citações. E se o povo tivesse começado a ganhar poder 400 anos antes? Aí nasceu 1602, não, né? Essas exatamente. Coisas. Mas, realmente, esses universos que a gente tá falando, principalmente o Spider-Man, por exemplo, aqui, não encaixa bem nesse que eu falei de escolha, né? Mas, se tivesse acontecido de uma forma diferente, né? Se fossem os animais que tivessem evoluído, sei lá. Sim. Mas, o problema é que eu tentei explicar pra esclarecer e eu acho que ficou confuso pra caramba. Mas, Na verdade... Com boa vontade e pegando esse programa que é gravado e voltando e ouvindo de novo, todo mundo vai entender. Ou não. Vamos lá, né? Todo mundo com pelo menos 50 de QI vai entender. Ou não. Eu nivelei bem por baixo, gente. Bom, então vamos lá, né? Próximo, Terra 1218, Gênese, ou Chapter 1, que saiu lá nos Estados Unidos. 1218? Isso, 1218, porque eu anotei errado? Não, calma aí, não, falei errado. Não, 1218 é a nossa realidade. Falei errado, é o que o André tinha falado no começo, então por isso que eu lembrei aqui. Não, então calma aí. Tá louco, hein? Se não fosse uma Magari. Na verdade, se o André não tivesse citado no começo, eu não ia nem... lembrar disso. Na hora que eu falei 1218 aqui, eu achei estranho. E eu só citei porque eu tava vendo aqui o artigo, passou a imagem na hora, eu me lembrei, eu vou falar. 98121. São números tão parecidos, né? Pois é, eu não faço ideia porque eu anotei 1218. Então, Terra 98121. Gênese, que basicamente... Mônio, comenta aí, o que foi Gênese? Ah, qual é parecido, ideia? Pô. Se você tirar o 9 e colocar o 18, o 8 no final... É verdade. 1218. Vamos lá, o que foi Chapter 1? Foi uma ideia de Jerico da Marvel de mandar o John Byrne reestruturar o universo do Aranha, né? Vamos resetar só pra contar a origem de novo, pra deixar modernizada. Aí fizeram o quê? Vincularam a origem do Peter com a do Octopus, modernizaram que ao invés do tio Ben ter comprado um microscópio pro Peter, ele comprou um computador da Apple. Uhum. E só, é tão irrelevante que ninguém nem lembra que isso foi feito. Ia ter um Chapter 2, só que o John Byrne, que foi o responsável pelo roteiro e arte, não, deixa pra lá, aceitou, né? Pegar. Um lampejo de lucidez, né? Aí depois resolveram ignorar isso e lançar como dizer que é um universo alternativo. É, porque a ideia era justamente ela substituir, né? É. A única coisa. A única coisa não é relevante, é aceitável, coerente a palavra. O que aconteceu nisso foi dizerem que o Norma era primo do Homem-Aranha. Pra justificar claro. O cabelo. Né? O cabelo tinha que vir de uma família só. Bonita. Muito bom, muito bom. E a Marvel, ela tava tentando atrair novos leitores, atualizar as histórias e tal. Dessa forma que ela fez, não funcionou. Aí um ano depois ela fez de uma forma que funcionou, que foi no Ultimate, né? Exatamente. Ela meio que aprendeu com o erro e consertou. Foram 12 edições, mais um número zero. Saíram aqui na Teia do Aranha 125 até a 129, que foi a última edição da Teia. Agora, a zero, ela saiu entre as 6 e as 7. Isso, exatamente. Ela recontava, eu acho que a origem de uns vilões, né? Eu acho que eram três historinhas. Ela contava tudo de novo. É, tudo. Capital One. Tudo. Não, eu falo essa zero, ela recontava a Buto, Lagarto e outro lá, não lembro. Areia, Homem Areia, é Homem Areia. Ela ignorava também os eventos daquela Untold Tales, né? Sim. E só um detalhe, que o Electro. Ok, esse universo aí foi considerado alternativo depois, mas no meio-meio o Electro chegou a usar esse uniforme que ele usava na Chapter One numa história futura. É, tanto que no. A história que ele participa do Sexteto Sinistro que a gente comentou lá, que tem o Venom, um monte de gente lá, ele tá com essa roupa. É, uma coisa que é interessante do pessoal que quiser dar uma olhada, algumas capas, elas fazem menção a capas que tinham sido publicadas anteriormente, né? Uma das primeiras faz a menção à capa da Amazing Fantasy, né? Tem uma que ele encontrando o Quarteto Fantástico, também é uma recriação de uma capa antiga. Exatamente. E só um detalhe, que a ideia era atrair novos leitores, né? Só que as revistas só eram vendidas no mercado direto, que é justamente o mercado que vai direto pra Comic Shop. E novos leitores não vão na Comic Shop, né? Pois é. Então foi um dos motivos. Não vendeu mal, não, na época. Mas vendeu só pra quem já comprava, né? Então não adiantou. E um detalhe, assim, quando eu li na Teia, eu não li considerando que era um reboot das histórias antigas do Homem-Aranha. Eu li como se fosse um universo alternativo mesmo. Eu lembro que, por causa disso, eu gostei da história na época. Eu vou falar que eu não fiquei tão ofendido como... Tem um amigo meu, por exemplo, que ele achou um absurdo, ao invés de ser microscópio, ser computador. Pra mim, isso não interfere. Sinceramente, não é algo que eu falo, não odiei, mas não cheira nem fede, cara. Bem da verdade, não muda nada. Isso aí é mesmo mimimi do skate do filme. Mesma coisa. É porque, assim, eu enxerguei na época como um universo separado, e pra mim era um arco de 12 edições. Então eu não tive problema nenhum deles colocarem o Octopus fazendo uma experiência com a radioatividade, o Peter assistindo, e o mesmo acidente que causou a fusão dos tentáculos no Octopus foi o que irradiou a Aranha e a Aranha picou o Peter. Porque é um arco de 12 edições, né? Então tem que ligar as coisas, senão não vai andar direito. Então, por mim, tanto faz, sabe? Eu achei legalzinho e tal, mas... Eu vou dizer uma coisa. Isso aí, na época, esse tipo de história, esse tipo de ideia, eu acho que era mais novo. Só que... Então, assim... É compreensível pra época, é até compreensível pra época chegar um leitor e dizer esses comentários que vocês falaram agora, né? De por que não gosto. Apesar de não ser um argumento muito válido. Só que até hoje, no princípio de história, muita gente ainda faz um bocado de mimimi. Então, fazer esse tipo de história tem que ter muito cuidado mesmo, tem que pensar bastante, tem que, de fato, ligar as coisas de forma que fique coerente. E, tá, se for o caso de aguentar mimimi, é ter coragem pra isso mesmo. Mas eu também não tenho muito problema com esse tipo de história, eu acho que é bacana e tem que fazer mesmo. É o tipo de história que eu acho que pode gerar bastante discussão, porque você começa a comparar com o que aconteceu antes. É bom, é legal. Então... Não tem que reclamar disso aí, não. É só comentar que se realmente fosse substituir as histórias antigas do Homem-Aranha, aí sim eu acharia ridículo pra caramba, né? Mas como uma história separada... Sim. Bom, próximo item da pauta, Terra 99062, eu espero que eu esteja falando o número certo, que é a Terra do Mini Marvels, que são versões... Sim, aquela do Alex Ross, né? Sim. Não, não a minha série Marvel. Até porque ela não é um universo alternativo, né? Pois é. É que eu tinha falado, tinha mandado um e-mail e tal, escrito Mini Marvels, o Magari achou que era minissérie Marvel. Não, eu falei, Mini Marvels, o que ela tá fazendo aqui? Agora tá todo mundo entendendo porque eu coloquei na pauta versões infantis, não a minissérie Marvels. Pois é, de imediato ainda falei, ele tá tirando com a minha cara, né? Quem ia ser idiota com ponto de confundir? Então. Até eu pensei depois, eu olhei assim, pensei depois, eita, tem a minissérie Marvel. Eu falei, não, mas não era o universo alternativo. E eu postei. E eu postei no Facebook um dia desses pra trazer aí uma tirinha dessa mini Marvels. Aí o André comentou assim: ah, agora eu entendi por que você tá postando isso. Aliás, é fácil. Eu tava pesquisando isso ontem, aí eu. Ah, rapaz, tem um lugar que ele vai botar isso de repente assim. É fácil descobrir o tema dos casts. É só olhar o que o Eric começa a postar no Facebook. Pois é. Nem sempre, nem sempre. Se ah, fosse como é o nome dele? Foi alguém lá que comentou que ele descobriu o tema do CT Sinistro. Ah, foi sim. O Everton, não? É, Everton, isso mesmo. Não, mas é porque daquela vez eu tava postando tudo, né? Eu tava lendo as revistas e postando. Dessa vez não, foi só o Mini Marvel. Aliás, essas daí são umas histórias muito boas, né? Eu não li muito, mas eu não conhecia antes, li algumas pra... pesquisando, né, pro tema do cast, eu achei divertidíssimo. É legal. A personalidade que eles dão pro personagem, o fato de o Peter chegar em casa vestido de Homem-Aranha, tipo, tudo normal. Meu, muito, muito bacana. E é a piada recorrente, que a Tia May nunca descobre que ele é o Homem-Aranha, assim, porque, sendo que ele sempre tá como vestido, né, de Homem-Aranha. Não, ele pergunta, tia, você tomou seus remédios hoje? Não, e direto tem uma história que aparece o Demolidor e ele tá olhando pro outro lado, sabe? Ao invés de olhar pros personagens. É muito engraçado. E eu não tinha lido muito. Quando a gente foi gravar esse programa, que eu pesquisei um pouquinho mais, eu falei, caramba, o negócio é legal mesmo. Não, mas foi muito divertido. Você chegou a comentar do que a gente tá falando? Não. Mini Marvels, falou. Ah, então, mas explicou o que é. Ah, pô. Não, é que eu puxei Mini Marvels, aí todo mundo começou a falar que era bom, que leu e tal. Então. Tem que comentar. Aí. Comenta aí, Magari. Você quer que eu comente? Eu conheci isso aí pelas tirinhas quando a Panini lançava na sessão de carta. Na sessão de carta que ela tinha, ela colocava sempre uma tirinha lá embaixo. Tanto que eu nem liguei o nome Mini Marvel a isso aqui. E é um universo que mostra os personagens como crianças, agindo como crianças, tipo o Peter sendo entregador de jornal do Clarim. Lembra bastante o Peony Park do Victor. Eu ia comentar do Peony Park. Eu vi uma que foi que eu postei no grupo recentemente lá, que eu achei engraçado, do o povo lendo o jornal. Falando, Homem-Aranha recoloca a máscara. Agora ninguém sabe mais quem é o homem por trás da máscara, uma coisa assim. Agora não sabemos mais quem ele é. Exatamente. Aí só tem uma voz do cara que tá lendo o jornal falando assim: é, Parker, eu acho que eu tava errado sobre você. Que, aliás, essa aí eu lembro de ter visto na época da Guerra Civil, do Pacto, aliás, né? Essa tirinha saiu bem na época aí, meu, fantástico. No post aí tem um Tumblr lá com. Não o carro do Batman, né? Tumblr lá com várias tirinhas, né, dos Mini Marvels. Quem que tiver curiosidade, lê lá. Eu também não conhecia pelo nome essas tiras, mas eu, quando eu vi a tira que o Eric botou no grupo, eu tava pesquisando na hora, aí eu lembrei que a Panini publicava. Só que eu só lembro de a Panini ter publicado uma, não sei se publicou mais do que uma. Era publicado. Oi? Pelo menos nas revistas do Aranha. Não, é. Na sessão de carta tinha. Eu só lembro de ter visto uma. E olha que eu ali do começo da. Eu tenho da Panini, eu tenho quase todas. Realmente só lembro de ter visto uma. Se tá dizendo que tem, não é porque tem, eu que não lembro. Mas assim, eu lembro de uma que, se não me engano, na edição 8 da Panini. Lá no começo tinha. Era o Aranha e o Harry. Aí o Harry falava: ah, meu pai é um idiota, não sei o quê, meu pai não presta. Aí o Aranha: ah, rapaz, fica triste não, pelo menos eu tenho um pai. Aí no último quadrinho aparece uma bomba do Duende, explode o Homem-Aranha, ele: ah, teu pai é um idiota. Eu lembro dessa. Eu demorei pra contar, perdão, mas pelo menos vocês viram no final, então. Tempo, e a Aranha 8, custou lembrar aí, é antiga. É, lá, a 8 da Panini, né? Lá de 2002. Que não tá aqui comigo, porque ficou no Brasil, mas eu lembro que eu li isso na revista dessa época, eu acho que é da 8 mesmo, não tenho certeza. Mas é por aí. Eu queria comentar uma coisa, que esse tipo de tira, apesar de ser infantil, eu gosto, porque justamente eles, pra fazer piada, eles pegam a característica dos personagens no quadrinho. O Eric falou aí do Demolidor, que é cego. Então a pessoa tem que conhecer o Demolidor pra poder ter esse tipo de piada. E as outras que a gente falou aqui também, que eu comentei do Harry, pra entender porque o Padre Deus tem que conhecer o personagem. Então, esse tipo de coisa, mesmo sendo infantil, de certa forma, você tem que ter um conhecimento da coisa pra poder rir. Esse tipo de humor, de quadrinho, em universo alternativo, nesse tipo de tirinha que eu gosto. Então, agora que eu conheci mais, eu também achei sensacional e eu acho que depois eu vou ficar pesquisando mais pra poder ler. Não, e é interessante que eu não coloquei ele entre as infantis, justamente porque essas tirinhas é classificada, tipo, todas as idades, pois né? Exato, tem isso. É porque, eu digo assim, infantil pelo tipo de desenho, por eles serem crianças, sabe? Mas é igual o Peony Parker, a maioria dos fãs é adulto e... É tudo marmanjo. Então, o próximo aí que a gente vai são as histórias dos exilados, que eu não vou dar número de terra porque cada edição estão numa terra diferente, né? É, não, só o exilados é praticamente um monte de universos alternativos não, junto, né? Os próprios membros, cada um é de uma realidade, cada né? Cada um é de um lugar, né? Por isso que eu gostava. Ele ficava pulando de realidade em realidade. Pois é, eu tô comprando as revistas aos poucos, dos exilados. Eu não gosto de X-Men, mas teve uma época que eu comprava a X-Men Extra só pra ler exilados. Aí eu jogava de lado. Isso que eu ia comentar, eu tô comprando aos poucos as X-Men Extra pra ler exilados, mas eu ainda não completei, então não peguei pra ler, né? Mas a partir da edição 75, Homem-Aranha 2099 entra na história, né? Assim, esse é o... Ah, bom, vamos comentar, né? Que os exilados são um grupo, né? Como a gente falou, cada um de um lugar diferente. Eles são trazidos por um... Eu não lembro quem. Eles são juntados, Ele tem uma, tipo, uma organização. No começo eles acham que é uma coisa interdimensional. Depois eles descobrem que é a outra coisa lá. Eu não vou dar o que é pra não estragar a surpresa, apesar de ser uma bosta. Não dá spoiler, né? Sim. Sim, e aí o grupo, ele vai... Ele começa com o grupo e também vai mudando toda hora, né? Sai membro, entra membro, um morre... Opa! Ah, você falou entra membro, sai membro. Ui! E aí o que acontece? Nessa edição, não na 75, mas na verdade eu acho que é próximo dela, o Proteus, que é o cara que eles estão perseguindo lá, ele cai no universo 2099, sim, né? Que é o 2099 mesmo, é a Terra 928. Mas a partir do momento que ele cai lá, ele altera a realidade e vira a Terra 6375. Olha só, pesquisa no máximo aqui. Porque ele alterou a realidade, né? Não existia ele antes lá e tal, e inclusive as coisas que acontecem depois alteram totalmente a realidade. E aí ele cai nesse universo, basicamente, vai atrás do Hulk 2099, domina ele, e aí os exilados vão atrás, o Homem-Aranha 2099 tá tentando impedir, ele se junta aos exilados pra impedir o Proteus, que tá no corpo do Hulk, né? Ele acaba tendo tendo a identidade revelada, né? Ao público. O Homem-Aranha 2099 tem a identidade revelada. Isso. Uhum. Aí quando ele consegue não deter o Proteus, quando o Proteus pula de realidade de novo, ele resolve ir com os exilados porque não dá pra ficar mais lá. É, não, e ele se sente também parcialmente responsável pelos danos que o Proteus pode causar pra onde ele foi, né? Já que foi ele, na verdade, que meio que sugere pro... Que acaba fazendo com que o Proteus saia de lá, né? É porque as organizações lá meio que começaram a oferecer vantagens pro Proteus desde que ele trabalhasse pra eles, e o Miguel fala com o Proteus lá que eles querem usar ele de cobaia e tal, aí ele vai pra outra realidade, né? Isso mesmo. Aí, né? E eu gostaria de ler. É porque o Aranha... Acho que não é segredo que eu gosto do Aranha 2099. É legal ver o personagem... Sempre participando. A pergunta é, publicaram isso direito no Brasil? Sim, ou pararam no meio do caminho? Publicaram, foi até o final. Vou ter que ir em sebo atrás disso então, que eu quero ler. Não, e aí, lá na edição 95 dos Exilados, que teve 100 edições no total, eles caem numa terra lá... Precisa falar o número dela? É lógico, sempre. Terra 187319, que é uma terra onde o Dr. Destino trouxe paz isso. Pro mundo, e quem é contra ele morre ou desaparece misteriosamente. Ele conhece uma Gwen Stacy lá e apaixona por ela, mas aí ele descobre que até essa terra vai ser destruída, tenta salvar a Gwen, mas ela prefere ficar lá e morre, coitada. A Gwen Stacy dela mesmo, hein? Em qualquer terra, né? Não, e aí, com a explosão dessa terra aí, cada exilado é mandado pra um canto diferente e o Miguel vai pro passado da realidade dele mesmo, né? Naquela era heróica lá. E aí ele conhece a Mary Jane lá e vive feliz pra sempre. Ele fica por lá. Em resumo. É porque aí é o final do dessa fase dos exilados, que aí depois rebotou tudo e mudou tudo, e aí eu já parei de ler. O Mônio fez a pergunta aí, e Magari, como você leu até o final, eu acho interessante também. Ele foi pra esse passado, conheceu a Mary Jane e abriram uma pizzaria, um restaurante juntos lá e ficaram felizes. E o Peter? Não, ele não é citado não, porque é como aconteceu mais cedo, mudou, criou outra realidade, aí nessa realidade ele que casa com a Mary Jane e acabou. Entendi, é porque a realidade é uma realidade depois do pacto, né, que isso, aconteceu, isso. Que o Peter e a Mary Jane tinham se separado, aí ela ficou disponível. Mas o Homem-Aranha existe lá, o Peter? Sim. Sim, tem que existir. É porque quer ficar tendo dois Homens-Aranha, ué. Não, ele abandona a vida de aranha. Ah, frouxo. Vai virar... Vai abrir o restaurante da Dona Florinda com a... Não, não é o Miguel O'Hara que eu conheço, mano. Não, não é. Mas não é, pô. Eu... Tenho certeza que, então, o personagem ele foi descaracterizado, é isso? Descaracterização total. Isso é um lixo. Se ele não tem motivo pra lutar e tudo mais... Bom, enfim, né? Ele aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes ruivas, né? Que ele aprendeu. Também. Não, isso aí é no segundo filme. Ah, nossa. Podemos pular pra próxima? Pra próxima realidade? Só ia comentar que eu não li... Essa saga, até porque o jeito que sai do Brasil pra mim é meio que difícil, mas só queria dizer que é bom o fato de o Aranha do 1099 estar lá, porque ele teve uma boa relevância na história, pelo que eu percebi. Então, um personagem que é de um universo que não durou tanto tempo, lá nos anos 90, né, acabou, sei lá, 40 edições, mas que teve a sua relevância e que teve uma participação importante aí nessa saga que durou bastante tempo também. Então acho que isso foi um ponto positivo aí pro personagem. E teve um pouco mais... apareceu mais, né? Mesmo depois de ter revista cancelada e de Universo 1099 não ter nenhuma outra revista publicada na época. É, e ganhou título novo então, agora, né? Esse ano lá nos Estados Unidos. Sim, agora tá começando mais só ele. Próxima realidade aí, 1602, que eu até comentei mais cedo lá, né? Se o que aconteceria se os heróis tivessem surgido 400 anos antes, né? Mais ou menos. Positivo. E operante. Terra 311. Terra 311 é um número menor. Ah, dessa podia ser a Terra 1602, não? Ia ser bem mais fácil, né? Vamos. E a 2099 poderia ser 2099, mas é 928 também, né? Então. Até porque a realidade não fica presa em um ano só, né, senhores? É, tem esse detalhe. Ah, mas pode dar um nome pra associar, fica bem mais fácil. Afinal, uma outra Terra vai ser 2099 e não vai ter relação nenhuma, então que seja 2099. Boa pergunta, existe Terra 2099? Acho que não. Baseado nos números da Marvel, deve existir, a gente só não conhece. Ou vai existir ainda, né? Bom, tem não. Bom, de qualquer forma, lá não, nós não temos o Peter Parker, né? O Peter Parcock. Ah, na verdade, o nome dele é Peter Scott. Só que ele teve que mudar de nome porque na época a Rainha Elizabeth tava de treta lá com o Rei James da Escócia e Scott não pegava bem. Ele era um. Ele trabalhava esse nome simplesinho aí, Parcock Scott Cox. Paz pra lá, paz pra cá. Ele era um agente, ele trabalhava junto com o Nick Fury, né? Ele era ajudante, exatamente. Aprendiz do Nick Fury. Depois que os pais deles morreram, o Nick Fury chegou lá e falou que eu vou cuidar desse moleque. E é criado, e as histórias foram criadas pelo Neil Gaiman e desenhadas pelo Andy Kubert. É o universo. É. E é interessante que tem vários elementos que realmente ocorreram, né? Realmente existia um chefe da guarda lá, só que era outro cara, obviamente não era o Nick Fury, né? Tinha o Doutor Estranho, ele era tipo médico do não sei lá o que e tal. E existia um cara também que era famoso e tudo mais, né? Então eles substituíram vários personagens conhecidos na história da Inglaterra lá por personagens da Marvel. Sim, sim. O Gaiman adora brincar com essas coisas, cara. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Sim. Parece que em maio de 2014, spoiler... É, eu vou chegar lá. Que foi o que eu falei que eu vou choramingar, mas... Não, você quer falar ou eu falo? Não, só complementando que o Peter Pasch com a Kostik. Ah, é, a gente não falou nada dele, né? praticamente. Depois que acontece as coisas lá com... que acontece na 1602, ele fica morando... ele começa a namorar uma amiga que ele conheceu, a Virginia Dare, que é igualzinha a Gwen Stacy, mas acho que não quiseram usar o nome, apesar dela ter o mesmo destino. Olha o spoiler. Ela acaba morrendo, morta pelo... por quem? Por quem? Pelo Norman Osborn. Pelo Norman. Aí é o que faz o Norman. Isso foi na minissérie Novo Mundo, que é mostrado. É que eles vão pra, tipo, pra Estados Unidos. Novo Mundo. Mas aí não é o pescoço quebrado, ele dá um tiro no pescoço dela. Não deixa de ser no pescoço. Ah, sim. Talvez quebrou, inclusive. Eu pergunto, faz snap? Não. Então não quebrou. Ele é mandado para os Estados Unidos e o Peter é mandado para acompanhar ele. Não, não. Eles estão nos Estados Unidos, só que lá as leis... isso. Ele seria julgado pelo crime, mas ele não ia ser condenado à pena de morte. Aí o pai da Virgínia, que é o governador local, sei lá, ele consegue fazer, ele é, junto com o juiz lá, com que ele seja mandado para ser julgado na Inglaterra, que lá ainda é aplicado enforcamento, essas coisas bacanas, né? Aí eu pergunto, e esse pai da Virgínia também chamava o Peter Parquack pra assistir filminhos? Obviamente não filminhos. Não, não, porque era o que eu desse enrolação toda pra falar aqui. Ele vai de navio e o capitão do navio era o capitão Stacy. Eita, preu, capitão então que ficou chamando. Então, aí deram um jeito de usar o capitão Stacy, só que não como de polícia, né? Era de navio. Não, e é interessante que na série 1602... direto aparece a aranha parecendo que vai picar o Peter e nunca pica, né? E é só no final da minissérie que ele vai ser picado por uma aranha blá blá blá lá. E aí realmente desenvolveu os poderes, né? E nessa New World, que é o novo mundo lá, que é onde ele atua mesmo, né? Vamos dizer assim, como o aranha, né? Uhum. Eu sou obrigado a perguntar, porque eu não li 1602, eu não tenho vergonha na cara. Eu também não, mas eu sou mestre em fingir que sei o que eu não sei. Ele não é o Homem-Aranha, então, durante toda a história. A primeira parte, não. É, durante a... não, que foi a que foi escrita pelo Neil Gaiman. Na Um Novo Mundo, aí ele já tá como Homem-Aranha, e aí não é escrito pelo Neil Gaiman, né? Entendeu. É, e também porque é a história de vários personagens. Isso. Né? O Peter justamente, é o Novo justamente. Mundo foi o Greg Peck que escreveu, e nesse aí o Peter trabalhava num jornal. Ah, é. É que se passa alguns anos depois, obviamente, não em 1602, mas... mas mantiveram o nome, né? Porque foi a mesma linha, né? Aí, tanto que nessa viagem dele, eles enfrentam o rei dos piratas lá, que é o Wilson Fisk. E ele faz questão de falar que não é banho, é músculo. Morri. Nossa, essa risada. O André falou que é uma risada, mano. Essa risada, ela precisa ser guardada agora, hein? Sinto maldade nas palavras de vocês. Ô Magari, a parte que você quer, que você falou que vai chorar, você quer que eu comente ou você já comenta ela? Então, aí no final dessa 1602, ele acaba conhecendo a Mary Jane, uma atriz chamada Mary Jane, ou Marion Watson, e acaba ficando com ela, vivendo felizes para sempre. Até recentemente, quando é mostrado que ele tá no meio de uma apresentação lá e aparece o Morlun, e ele é assassinado pelo Morlun. E é isso que eu falei, que eu tô com o pé atrás do Spider-Verse, porque o... o vilão vai ser o Morlun. Não só por isso, porque acho que o Dan Slott, não contente em sacanear o 1616, vai sacanear os outros também. Já começou matando o 1602. Olha. E eu falei que seria spoiler porque essa revista é desse ano, né? É uma daquelas, daquele Free Comic Book Day, que é a revista é um preview, de graça lá. É um preview pro Spider-Verse. Não, mas esse preview que eles mostraram mostra que o Parker morreu mesmo? Morreu, ou a aranha... morreu. É, ele é assassinado pelo Morlun. O Morlun pega a essência vital dele e fala, agora todos os aranhas têm que morrer. Ele vai pra outra realidade. Eu lembro de ter visto o preview, mas eu não prestei muita atenção, pra falar a verdade. A página que eu vi também só parece ele socando a cara do Morlun e quebrando a mão, mas... mas... o interessante, se você for olhar pra isso aí, o Morlun é um ser meio que imortal, né? Então... Bom, ele se apresenta meio que como imortal, né? Então, tá certo, é uma realidade diferente e tal, mas nada impediria que ele tivesse vivo em 1602 e tá vivo em 2014, sabe? Então é só uma curiosidade. Impediria ser o bom senso dos roteiristas, mas... ah, vamos ver o que eles vão criar, né? O Magari tá choramingando aí por causa disso, e dessa vez até concordo com ele, mesmo gostando da história dos anos 2000 e mesmo sendo o Morlun, que é um personagem extrazinho. Mas eu acho que isso aí não era nem pra estar acontecendo mesmo. Dan Slott não era nem pra estar escrevendo mais. Acho que já... nada, né? Nem carta pra mãe dele. Ele já... ele já... você não falou que tá gostando do Superior, Mônio? Não, eu tô gostando. É verdade. Assim, Ah, tá falando dele, perdão. É que o Bonnie tá falando que ele devia estar escrevendo aí, cara. Também tá gostando das histórias. Ah, não, quer dizer assim. Eu preciso ver como é que vai terminar, cara. Suspiro, tá muito bom, sim. Pra mim foi a melhor coisa que o Tony Lott escreveu, mas tá bom. É pra ele sair já. Tá há muito tempo já. Já deu. É verdade. É pra ele sair. Ah, foi bom, já fez o que ele queria escrever, porque ele queria escrever mesmo, era o Suspiro, tanto é que quando começou o Suspiro, melhorou, que era o que de fato ele queria escrever, mas pronto, acabou, era a hora certa de ele sair. Eu achei que sairia, pra falar a verdade. Meu sonho é que o Bendis entre, eu gosto do Bendis, tá? Eu sei que tem muito mimimi por causa dele também, mas eu gosto. E o Bendis e o Mike Del Dato como desenhista, pra mim é o meu sonho ser realizado. Nossa senhora, meu sonho ser realizado. Entendi. Vamos pro próximo? Alguém quer comentar mais aí sobre? Não sei dizer, tem algumas coisas aqui que eu queria falar. Que tem gente que fala que isso aí se passa na Idade Média, mas 1602 já é na Idade Moderna. Pois é, o Brasil já foi descoberto. Ah, pois é. As pessoas não sabem o que é a Idade Média. O povo acha que 1889, que é a Proclamação da República, eu acho, aconteceu há 300 mil anos atrás, isso. Sendo que o bisavô deles provavelmente estava vivo, sabe? Pois é. Eu falei da continuação que foi escrita pelo Greg Pak, aquela a que vocês comentaram, no, o Novo Mundo. E teve um também aqui, uma história em 6 partes. Que eu não sei como é que foi chamado originalmente, que faz parte do 1602, claro, que era com um quarteto fantástico desse universo. Ah, aí tinha o Quarteto Fantástico. Tinha um quarteto terrível nessa história, e um dos membros era o Homem-Areia. Os quatro do Fantástico. Isso. A gente não comentou, mas foi? Nesse... Ah, foi, Os quatro do Fantástico, só a música do Fantástico, né? Nesse novo... Era os quatro do Fantástico, o Zeca Camargo, a Glória Maria. Exatamente. A gente só não comentou, mas nesse novo mundo, um dos inimigos do Peter é o Conde Otto von Doom. Que aí ele fica realmente uma... Ele fica realmente um polvo humanoide, né? Com os tentáculos, são realmente tentáculos. Né? E ele transforma o Norman em uma espécie de bicho voador verde. Uhum. Muito bem. Ele é responsável também pelo lagarto, né? Ele transforma A única coisa do 1602 que não saiu por aqui. Não sei porquê. Panini fazendo paninice. Muito bem. Próximo que a gente vai é pra Terra 50-101, que é Spider-Man Índia, Homem-Aranha Indiano. Criado pelo... Ih, caramba, eu não sei pronunciar isso não. Escreve Charadevarajan, Suresh Sitaraman e Divan J. Kang. O Kang participou da criação. Então, janeiro de 2005 a abril de 2005. Minissérie em 4 edições. Com Estrelando, Pavitri, Prabhakar. Pavitir? Prabhakar. Assim tá fácil. Pois é. O inimigo aí é o... Nalin Oberoi. Isso que é tipo o Norman Osborn. Justamente. Então, nesse, o nosso querido Nalin, ele, com a ajuda de um amuleto, ele invoca os poderes de um demônio. Ele acaba virando uma forma demoníaca verde, que faz referência ao próprio Duende Verde. Né? Fica bem, bem parecido, inclusive. Peter, ele tá morando com a, Peter, com não. a tia Maia. Peter não. Ah, é o Pavif. Qual que é o sobrenome dele? Prabhakar. É Prabhakar. Olha o racismo. Ele tá... Bom, ele tá... Por que racismo? Não entendi, não. Estão zoando o nome indiano, cara. Isso não é racismo, né? Usou o nome indiano, não. Brasileiro, qualquer nome. E a gente tá zoando porque a dificuldade de falar, não falando que é um nome... Sei. Agora, se a pessoa pensa que é racismo, aí já é... A maldade está nos olhos de quem vê. Ou nos ouvidos de quem ouve. Que mais? Exatamente. Ou isso. Então... Nesse, o Pavitir mora com a tia Maia e o tio Bim. Mr. Bim. E aí ele é picado por Não é picado, não. Nesse único que ele não é picado, e eu falo que ele é picado. Ele ganha os poderes dele por um cara que devido a um grande mal que tá surgindo, fala que ele precisa, essa é a hora pra ele desenvolver os poderes dele, e aí por magia, que afinal não precisa explicar, ele ganha os poderes dele. E aí, logo em seguida, que ele tá já se balançando por aí, né? Ele ignora um chamado de uma menina, de pedido de socorro. E aí o tio dele tá próximo, vai ajudar e morre também. Aí ele também tem a lição de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É, mas porque tem uma menina sendo assaltada e ele fala, porque eu vou ajudar, deixa a polícia fazer isso aí. O tio dele que tá por perto lá da Novo Horizonte Indiana, né? da aldeia de Novo Horizonte lá, e vai ajudar ela e acaba morrendo. Horizontir. Nesse meio tempo, Nalin e Oberoi, possuído pelo demônio lá, tá abrindo um portal com um monte de demônio entrando pra terra, né? Ah, um negócio que eu esqueci de comentar é que foi produzido por indianos e lançado na Índia, né? Depois que foi relançado nos Estados Unidos. Sim, eles fizeram pra mostrar como seria se o Homem-Aranha fosse de lá. E aí, no final das contas, esse Nalin, ele pega a tia Maia e a Mira, que era... É Mira Jane. Exatamente. E aí sobe na refinaria lá, joga as duas, o Peter acaba salvando a Maia, né? Mas não consegue salvar a Mira. E o Octopus, que era um cara que tinha aparecido antes lá, né? Ele acaba salvando a Maia. Só pra falar que o nome dele se pronuncia Peter Krabaka. Alguém pensou, hein? A mulher do Google passou do demônio pro Magari, é isso? Eu tentei jogar no Google Tradutor, só que não tinha indiano. Eu também achei que não tinha, mas é indie. Tava procurando com indiano, então é, mas HI. Eu tentei. Eu tive que ir no Google falar idioma da Índia, apareceu indie, aí eu voltei no Tradutor. Por isso que eu tava calado. Muito bem, calado. Tava fazendo essa quest de pesquisa. Eu comecei a fazer ela, mas eu parei na metade. Eu não... Ah, sim. Vai um vídeo aí no chat do Homem-Aranha Indiano, caso vocês não tenham visto ainda. Vídeo? Tá aí no chat do Skype. É esse mesmo. É isso daí, ó. Ó, Pavitinho. Olha só, Pavitinho. Pivitinho. Meu Deus do céu. Ah tá, esse cara apareceu no, naquele seriado Os Super-Humanos de Stanley. Caramba, o cara é... Parabéns, viu? Não é? A gente assistiu aí o Nicholas Hammond escalando o prédio há pouco tempo. É quase igual, né? Ele para e olha pra trás, pra baixo também. Ele deu uma girada no... no ar aqui que ficou meio parecido ali. Cara, só de pensar parabéns, em fazer aquilo, né? Eu já teria quebrado meu braço. Parabéns, muito bem. Só comentar que nesse Homem-Aranha Indiano, eles, depois de um tempo, colocaram teia orgânica, que nem como foi no universo 66, só que depois do pacto isso foi tirado. Não, e o depois dessa cena aí, que quase morre e tal, lá, as moças quase morrem, o Homem-Aranha vai lutar contra esse herói, ele toca o Homem-Aranha com o amuleto lá e aparece tipo como se fosse um Venom, né, tentando dominar o Homem-Aranha. Ah, justamente, mas ele resiste. Tem o ajudante do Homem-Aranha também, que é o Dr. Octopus. Então, ele salva a Maia, porque ele meio que volta atrás, né, sei lá. Não, então, o que acontece, na verdade, no início, ele que ajuda, inclusive, o ator a evocar, né, os poderes do amuleto. Só que em algum momento ele é traído, né, o Nailin trai ele, e aí ele se... E, assim, em algum momento também ele fica possuído, né, por algum espírito de demônio, e só que aí o Nelly entra e ele, e aí ele no final ele acaba ajudando, né? E aí no final das contas o demônio é vencido e vai embora e fim de papo, né? E fim de arco. Vamos pro próximo aí. Eu acho que não vai ter muito o que falar, mas pensa assim, você quer vender brinquedo sobre heróis Marvel e robôs gigantes. O que você faz? Transformers! Change! Não. É, Marvel e robô gigante, só me veio à cabeça uma coisa. Change Leopardon! Sou pai da merda. Claro. Leopardon! Leopardon! É, isso aí saiu... de outubro de 2005 a novembro de 2005, né? Aí eu pergunto, se são Transformers, qual o barulho deles se transformando, Dante? Foi aquele barulho que eu fiz no começo. Faz de novo, pô, é assim que funciona. Não, o Magaren copia e cola aí, por favor. E criado pelo Sean McKeever e Liu Kang. Liu Kang, agora veio o respeito. Série Megamorphs, que era basicamente o Homem de Ferro selecionando Homem-Aranha, Motoqueiro Fantasma, Capitão América, Hulk, Wolverine para lutar contra as forças do mal em robôs gigantes, né? Nada mais justo, cara. E o Dr. Octopus roubou os projetos lá e faz os próprios robôs, né? E ele e o Destino estão juntos lá. É tão bom assim, Magari? Não. Olha, eu mandei um vídeo. Uma coisa interessante, estou fazendo aspas, é que oficialmente isso aqui não é realidade alternativa. Que a Marvel nunca falou que era uma realidade alternativa. Olha só. Então, eu ia comentar isso aí. Durante a Guerra Civil, aparece um jornal lá e mostra, e tem uma manchete lá que o Tony Stark está trabalhando, criando robôs gigantes lá. É, e aí o Tony Stark negando, né, que ele tem envolvimento na criação. Vocês lembram que quando tava saindo Guerra Civil no Brasil, saiu tipo um jornal? Sim, sim. Um jornal mesmo, né? É, na Marvel, isso daí, lá nos Estados Unidos, é comum. Saiu vários, né? Aqui saiu só na Guerra Civil. Isso aí aparece num desses jornais falando lá. Tony Stark nega envolvimento e tudo mais. E eu mandei um vídeo pra vocês aí da propaganda dos brinquedos. Tá no post aí também, pra quem quiser ver. Eu quero o do Homem-Aranha, tá? Só pra ficar registrado, se alguém... Não, quero o Leopardo. Eu tenho sérias dúvidas se eu quero isso. Essa série aí não era baseado... Parece que é baseado numa figura de ação da Toy Beat. É, exatamente. Criaram essa minissérie exatamente pra divulgar essas figuras de ação. É o que eu comentei, você quer vender brinquedo. O que você faz? Ah, verdade. Perdão. Só uma coisa, chamar de figura de ação é muita frescura, é bonequinho, cara. Eu falei figura de ação, mas geralmente eu chamo action figure mesmo, que é a mesma coisa. Bonequinho. Mas isso daí não é action figure, né? Pelo menos eu acho que não. Action figure, pra mim, sempre vem a visão de bonecos pra gente adulto, sabe? É só pro cara não se sentir ridículo, porque você tá comprando bonequinhos. Exatamente. Tem gente que compra miniatura da Marvel e fala que tá colecionando action figure. Não, é bonequinho. Pode voltar, todas as vezes que eu me referi aos meus, eu falei boneco. Eu nunca comprei. Eu estava procurando umas imagens desses Megamorphs aqui no Google. Aí achei umas coisas estranhas aqui. Lixe, Mari. Tipo isso que eu vou mandar pra vocês. Eu devo ter medo de abrir? Ah, esse do Justiceiro acho que eu já vi, hein? Esse foi reprovado, gente. Esse robô foi reprovado. Não, gente, não. Ah, mas o... Nossa Senhora! O Dante tá tentando competir com o demônio? Mano, que absurdo, velho. O que é pior, na forma Justiceiro ou na forma pistola? Meu, é absurdo, cara. Velho do céu. Aí eu pergunto, pra colocar a imagem no post, eu tenho que colocar lá NSFW? Eu acho que é melhor. Ah, mas nossa, recentemente homenagearam isso aí no robô do Sentai atual. É verdade, né? O Tokyuger. Ai, velho, que é isso? Quem projetou esse negócio? Então, a próxima história aí é uma história muito boa. Passa-se na Terra 70237, que em inglês é Spider-Man The Rain, e no Brasil saiu como Potestade, né? Potestade. Ah, legal. Minissérie em 4 edições, do Cary Andrews, fevereiro de 2007 a maio de 2007. Vamos fazer Batman Cavaleiro das Trevas pro Homem-Aranha. Ah, isso são os caras que falaram. Mas se você tirar essa... Não, a ideia da história é essa. Então, mas se você tirar essa ideia da cabeça... É só uma história ruim. É. E o pessoal pegou no pé porque falaram que o Peter matou a Mary Jane com a palavra, a palavra bonitinha e certa é com a sementinha dele. Pronto. Isso. Exatamente. Então, eu lembro que eu li isso na época que saiu aqui no Brasil, mas eu não gostei. Eu gostei porque era o universo alternativo, então. Não, era alternativo, mas não por isso. Continua sendo uma história ruim, mas era alternativo, eu aceito qualquer coisa. Aceitaria até o Aranha trocar de mente com algum vilão por aí. Considerando que no Macverse isso não aconteceu, então você gosta do Superior. Porque é no universo alternativo para não, você. Não, esse aí não é o universo alternativo, é o universo inexistente. Olha, eu quero comentar uma coisa aí sobre isso, sobre a história mesmo. Que vi muita gente comentando as incoerências que tinha. Que o Jameson, ele ainda era vivo, né? Na época que o Peter era adolescente, ele tinha sei lá quantos anos. Ah, e aí, na história que ele é, sei lá, tem mais de 30 anos aí, 35 parece, alguma coisa assim, o Jameson ainda tá vivo. Esse tipo de história eu acho que eles deviam considerar isso, né? A maior incoerência aí é a tia May não estar viva. Porque afinal ela nunca morre, né? Na verdade, se a história se passa mais ou menos 30 anos no futuro, que é o que eles comentaram, eu acho que o Jameson tá normal. O Peter que envelheceu pra caramba, né? Porque ela se passa numa época que era pra ele ter uns 50 anos, mais ou menos. E outra coisa também, que aí já atrapalha um pouco na... Como é mesmo? Na narração, né? Com uma coisa muito incoerente. Que o Homem-Aranha, quando começa a entrar em ação, isso aí não fui eu que percebi, foi um artigo que eu li, disse que ele começa, logo que entra em ação, ele começa a fazer piada, só pra ficar igual aos quadrinhos normais. Quando não é uma coisa muito coerente pra situação na qual ele tá inserido. É, inclusive, a gente não falou nada da história ainda, né? Dá variar. Tem que falar. Alguém conta aí, porque... Eu só li artigos, eu não tive a oportunidade de ler isso, não. É isso. Basicamente, a história se passa no futuro, o Homem-Aranha já tá velho, a Mary Jane morreu por, né, por causa do que vocês falaram. Por causa das bimbadas atômicas. Radioativa. E... Radioativa, isso mesmo. E aí, existe um pouco crime no futuro, porque tem tipo uma polícia que não mostra misericórdia pra ninguém lá, que é chamada de Potestade, né? Sim. Inclusive é o nome da história. Só pra quem... Bom, quem for pesquisar vai achar, mas... Esse é o nome em português mesmo, a palavra que existe, que quer dizer é um atributo ou condição do. É um atributo ou condição do que manda, impõe sua vontade, poder, potência ou força. Isso não faz ser um nome melhor, cara. Continua sendo um nome ruim pra cacete. Ah, não. Sim, com certeza. Pra mim e outras pessoas que já foram bastante igreja e tudo mais, esse nome é comum pra caramba, porque tem escrito na Bíblia lá. Então quando eu vi na banca, eu falei assim, potestade? Como assim? Eles estão usando agora em todo canto? Usava só a igreja essa palavra? Eu achava que só existia na Bíblia essa palavra. Mas enfim, indicava justamente um reino, né? Algo que tem domínio sobre uma área. E aí basicamente o que acontece é, tem uns garotinhos lá pichando no muro uma mensagem que é como se fosse pro Homem-Aranha, né, perguntando, pra onde você foi e tal, e essa polícia chega e desce o cacete neles lá, e no fim das contas o Homem-Aranha se sente na necessidade de voltar ativa, né, velho pra caramba, e aí ele luta com um monte de gente, o sexteto pecador lá, né, o Sinner Six, que no Brasil saiu como sexteto sinistro mesmo, esse cara com preguiça de mudar o... É pra manter a literação. Pra manter o SS e continuar referenciando a Segunda Guerra. Isso, aos nazistas, exatamente. Exatamente. Será que é isso? É certeza! Então, aí no final das contas, eu não gostei da história, né? Então, pra mim, no final das contas, é uma história ruim. Ninguém gostou dessa história. Eu gostei. Não, Magaren. Magaren. Pô, Magaren. É, na verdade, eu já falei isso várias vezes, posso levar pedras, mas nem Cavaleiro das Trevas eu gosto, né? Então, ok, né? Mas aí... Era é isso muito que... ruim, o desenho é muito ruim. É isso que eu queria dizer, porque o Magaren disse que gostou, mas aí na outra hora ele comentou, eu aceito porque é do outro universo, mas é por isso que você gostou porque gostou do conteúdo da história ou o quê? Como assim? Então, quando eu vou ler uma coisa de outro universo, meu senso crítico já vai lá pra baixo. E o que eu não gosto nessa história, não nessa história, mas a reação é que todo mundo que vai falar, é ruim porque o Peter mata a Mary Jane, não sei o quê. Só esquece aí... das outras coisas. Não, mas não foi por isso que eu não gostei, não. Eu li a história toda. Não. É ruim porque é ruim. Sim. Eu tô falando o que o pessoal fala. Ah, sim. Aí complica. Sim. É tipo sendo o povo... Sendo que faria sentido. Se ele tem mesmo esperma radioativo, ela ficou anos com ele. Se você fica perto de coisa radioativa, você meio que acaba morrendo mesmo. É, não é uma coisa ilógica, não. Vou falar um negócio. É pra ser a lógica, não é pra ele estar vivo. É, sim. Mas em teoria, não sei. Eu vou falar um negócio, mas não é por causa do Magaren, não. É só um negócio que eu ia comentar. Que é a mesma coisa na questão do Superior lá, que todo mundo tava falando, o Octopus mudou de... entrou no corpo do Peter, então a história com certeza é ruim. Sabe, tipo assim, isso é um detalhe da história. Sim. Então eu não tô falando isso pro Magaren, né? Porque às vezes parece que como ele não gosta... Eu não gosto da história. Eu não gosto da história. É, você leu a história, né? Você leu a história, então... Precisa me lembrar disso? Não, e aqui, tem tanta ligação com o Cavaleiro das Trevas que tem um personagem que chama Miller Jensen, sendo que os criadores do Cavaleiro das Trevas é Frank Miller e Klaus Jensen. talvez, hein? Fica no ar, mas talvez tenha alguma relação, hein? Não sei. Nossa. É Magari fazendo escola aí. Tá aprendendo. Girls. Bom, então, próximo. Contos de fadas, Fairy Tales. Então era uma vez. O Sebusque lá, né? Ele fez, junto com vários desenhistas, várias histórias de contos de fadas usando personagens da Marvel, né? Então teve uma série de 4 edições com os X-Men, outra com o Homem-Aranha, outra com os Vingadores e outra com o Quarteto Fantástico. E a do Homem-Aranha saiu de julho de 2007 a outubro. E cada edição se passa numa terra diferente, né? Porque cada edição é uma história independente. E a primeira aí é na Terra 70-701, que é do Chapeuzinho, da Chapeuzinho Vermelho, né? Você leu, Magarinha, aquelas que você comprou ainda não? Li. Mas você tem todas essas que saíram? Ah, ou... são 4 edições. Olha, aqui numa das... Bom, é que eu não sei se tudo tem relação com... Ah, não, não é, é verdade. O Spider-Man são 4 edições, né? Mas são várias minisséries, são 4... A do Aranha, Teia dos Vingadores, Teia dos X-Men e a do Quarteto. Então, aqui ó, resumidamente, assim, só o tema de cada um, né? A primeira é Chapeuzinho Vermelho, a terra que eu citei. O Aranha é o Peter, que é um lenhador que tem uma floresta que tá sendo assombrada por alguma coisa lá. Recentemente uma garota morreu lá. Citem o nome da garota. Chutem. Gwendolyn. Exatamente, Gwendolyn Stacy. Ela tá pra morrer. Assim como o pessoal tem que fazer as coisas, fazer coisas que não mudam, como eu já falei do Rei do Crime falar que não é gordo, é músculo, a Gwen morrer. Aqui a Mary Jane vai, que é a mulher do Peter, vai ter que passar por essa floresta, porque ela vai levar uns remédios pra tia do Peter que está doente. Descaracterizou o personagem. Não, ela tá doente. A Chapeuzinho Vermelho foi... É, Chapeuzinho Vermelho, a Mary Jane. Não. A tia meio doente. Ah, tá. Ela... Ah. Aí, quando ela é atacada, o Peter acaba ajudando lá, mas ninguém sabe quem é. E como ele se move igual uma aranha, começa a chamar ele de o Aranha. E é isso, é uma história só. Você disse que ela tem que levar o remédio pra tia. Ela tem que levantar uns escombros também. Eu não peguei a referência, gente. Quando o Peter tava soterrado, pô. Ah. Faz ideia tá. Do que eu tô falando? Porque esse seu A aí não convenceu muito, não. Eu acho que eu faço. Eu estou indo no vácuo do Dante aí. E eu nem respondi, eu nem reagi. Estou esperando alguém explicar pro Dante pra me falar. Ah, eu já sabia. Gente, que ele tem que levar o remédio pra tia May, que ele tá preso nos escombros. O momento clássico para a minha. Agora sim, agora entendi. Nossa, agora que eu entendi. Nossa. É, como é que chamava a história? Era Se Esse For Meu Destino. Isso! Nossa. Calma, Mônio. Respira. Olha a maldade nesse coraçãozinho. Calma. É que quando o Mônio lembra de alguma coisa, ele fica empolgado. É. Então. É sempre que acontece. Cada vez menos, né? Uma coisa legal é que a Mary Jane tem uma gata chamada Felice. A gata não, preta? Eu não lembro se é preta ou se é branca, mas é um gatinho lá. É, enfim. É, a segunda edição tem uma lenda africana lá, da Anansi, isso, né? Que é aquela aranha, que é na Terra 7082. Aquele é um deus, o aranha, o deus aranha, que ele parte em caminho e buscar iluminação e vai confrontando os espíritos dos quatro elementos. Muito bem. Aí, detalhe que eu falei que o Sebusque, ele é o roteirista, mas cada edição tem um desenhista diferente e é meio que um desenhista que combina, né, com a história. Igual essa daí foi... A edição 3 é uma lenda de um fantasma japonês lá, né? Uma lenda, isso, assim. E aí é um desenho mais parecido. E é na Terra 7930. É o Izumi. Nessa segunda edição, como é que chama... Como é que pronuncia o nome dele? Não sei. É Anansi. Anansi. Ah, é. Eu não faço ideia da pronúncia. Anansi, sei lá, Anansi. É um deus aranha. Aranha. Coisa assim. Mas esse nome mesmo significa aranha. Ah, pá. Não sei, eu estou com o meu... Quaco, da onde é isso aí? Quaco Anansi. Então, o meu africano tá meio enferrujado. Meu africanês, né? Sei lá, meu africano. O seu africano, tadinho. Põe, passa um óleo nele, dá uma... Você tem um africano de estimação, do Magali? Quer compartilhar alguma coisa com a gente? Não, tô bom sim. Você sabe que isso aí já foi abolido há muito tempo. Isso é crime, hein, cara? Olha o preconceito, olha o preconceito. Ah, ué, por que preconceito? Ele falou estimação. Ninguém falou aqui que era escravo. Não, como é, a maldade tá na cabeça de não sei quem. Justamente. É só um africaninho que o Magaren resolveu adotar, gente. Não é que ele tem um escravo ali. Ah, ok. Uma coisa não legal, mas estranha é que na época daquela minissérie, como que é? Que o Norman cria outros Vingadores. Thunderbolt, Vingadores Sombrio. Ronaldo Sombrio. Eu sempre falo Reinaldo. Tem uma Nancy. Fala Reinaldo Sombrio. Reinaldo é meu cunhado, pô. Ele é sombrio também, não? Não, gente boa. Enfim, que um dos aranhas que participa dela lá, que fica sendo aranha, tem um Deus Aranha. Então, esse nome, eu até achei que era o mesmo personagem, eu pesquisei, não é? Na época do Reinaldo Sombrio mesmo, não. Isso aí foi quando. Foi antes. Reinaldo Sombrio. Então, e sobre a japonesa, Magali? Ah, ué. Ele é o Izumi que mora num templo. Aliás, as quatro edições têm como mote, assim, encontrar o verdadeiro caminho da iluminação, não sei das quantas. E porque ele é responsável por fechar os portões lá à noite, porque à noite um demônio fica solto causando algazarra lá na floresta. Tá? Exatamente. Só que um dia, ou uma noite, ele fala, não vou lá não, é besteira isso que meus tios falam. Aí o demônio entra e mata o tio dele. Exatamente. Olha só. Pouco previsível, hein? E o demônio, quem podia imaginar? E o demônio parece o Venom. O Venom? É, o Venom. E a quarta edição é praticamente aquela história do... Quem é que perde? Cinderela. É a Cinderela? A do sapatinho? É, eles falaram, no lugar que eu tava vendo, que é a Cinderela com os papéis invertidos. A Gwen, que é a real, e o Peter, que é, entre aspas, vai pegar mal a Cinderela. É, que chega o Peter é um cavalariço. Aqueles caras que ajudam, os ajudantes de cavaleiros. Ah, teve tá. O tio morto e Echo é criado pelo Norman Osborn, que é um cavaleiro famoso lá. Escudeiro, acho que era a palavra que eu tava procurando mais fácil. Isso. Que carrega o escudo. Isso. Quem devia ter um escudeiro é o Capitão América, né? Ele tinha o Bucky. Não, foi tão ruim assim? Um pouquinho. A Terra 71004. Então, aí tem uma época lá que chega no, na cidade a família real, que são os Stays, e o rei vai escolher um preterite pra filha dele lá. Aí o Peter vai, cria uma armadura baseada numa aranha lá, né? E ele se apresenta como o príncipe das aranhas, ou o príncipe Aracne. Ele dança com a Gwen Stacy, blá blá blá, vai embora, ninguém sabe quem é ele, até que depois descobre e acontece. Ele vai embora antes de meia-noite, senão a armadura vai desfazer, né? A cola que ele usou lá. É, ele vai embora sem falar quem ele é. Aí eles ficam tentando descobrir até que. Sou obrigado a perguntar, termina. Não. Aí o Norman tenta empurrar o Harry pra Gwen Stacy, o que ela fala, ah, não é você não. Aí o Norman adivinha, faz o quê? Virou o Cavaleiro Verde. Não, a armadura dele é verde. Ah, ele mata ela. Exatamente. Olha. Nossa, eu vou baixar o volume aqui. Que epifania é essa? Desculpa, gente. A menina vai morrer, você fica rindo, coitado. Que maldade nesse coração. É, aí depois E lá vai o Monion Reed de novo. Aí depois o rei Stace acaba adotando ele como filho. Gente. Quanta maldade nesse coração. Adota ele como, como filho. Já que a filha dele morreu e ela gostava dele. Ah. Ela gostava dele, então. Ah. Aí ele fica usando uma armadura preta, negra, igual o uniforme negro. Aí fica na verdade, durante a dança toda, o rei tava de olho e tal, né? Gente. Aí, obrigado por você, porque eu ia fazer. Ele escolheu o tema de aranha truco de nada? É, tem a ligação com o tio dele. E na hora que ele decidiu fazer a armadura lá, ele tinha uma aranhazinha passando lá. Uma aranha entrou quebrando a janela. Aí ele pensou, ah, vai ser uma aranha. Então, próximo? Não, Oi? Não, fiquei surdo. O Dante tá querendo disputar com o Moni agora? Ah, mentira, para. Próximo aí, Homem-Aranha no ar. Esse é muito bom. Não, vamos falar dele não, vamos deixar no ar. A mesma piada, duas vezes da mesma. Claro, a mesma piada. Terra 90, 214. Piada das... Até a das piadas repetidas. Então, Homem-Aranha Noir é escrita pelo David Hein e Fabrice Sapolsky, que eu nunca sei pronunciar, e desenhada pelo Carmine, é homem ou mulher? Carmine de Giandomenico. É nome de homem. Pelo menos tem um ator que eu conheço que chama Carmine. Agora eu não sei se... Pois é. Então, foram duas minisséries de quatro edições cada, né? Uma em 2009... Uma em 2009... de fevereiro a maio e outra em 2010, de março a junho, né? E são histórias que se passam nos anos 30, né? Ali na época da Grande Depressão nos Estados Unidos. Eu achei muito, muito legal. Eu li mais coisas das primeiras edições, né? mas faz tempo, reli pra gravação dessa primeira edição. O desenho é mais simples, mas eu achei bem, bem bacana essa versão, viu? É, ele tem uns poderes meio... Como é que ele ganha os poderes mesmo? Minha acha memória nessas peças... Tropeça. Eu não lembro porque é uma aranha. É uma aranha, só que não é. Na primeira edição que eu li, não tem ainda. É uma aranha, só que não é uma aranha radioativa, é uma aranha. É meio místico, né? É meio místico, né? Que vem. Parece que vem da África, alguma coisa assim. É, um espírito e uma aranha lá e dá os poderes pra ele. É uma coisa meio totêmica. É, então, eu ia perguntar, o Joe Quesada, ele tava envolvido na época dos poderes totêmicos, não? Porque eu tô sentindo um denominador comum aí. Ou não, ele não tava trabalhando nas histórias do Aranha, né, nessa época? Ele era editor, não era? Não sei. Joe Quesada foi envolvido lá no bagulho do como é o nome? Pacto? É, do Pacto. Watergate. Nossa senhora. Impeachment do Collor. Então, essas histórias aí, na primeira minissérie ele enfrenta o Duende, né? Que é um gangster lá na cidade. E na segunda tem um Dr. Octopus, né? Que é um cara de uma cadeira de roda lá e tudo mais. Que mexe com engenharia genética. Negros. Exatamente. Que puxa o negócio do racismo também. E apesar que naquela época, né? E Estados Unidos. É, naquela época tinha racismo nos Estados Unidos. É, hoje em dia não, né? Hoje em dia não. E é engraçado que tanto o tio dele quanto a tia eram como é que fala? Ativistas. É, ficava protestando na rua, essas coisas, aí você vê a tia May direto protestando, é engraçado. Aí tinha a Felícia, que era dona de uma boate, chamada Gata Negra. Exatamente. Aí vários personagens coadjuvantes acabam fazendo aparição. O Abutre aí tá bem diferente, né? Ele é tipo um meio animalesco. Ele é canibal. Que é ele que mata ele que mata o tio Ben, né? Ele que come o tio Ben de forma gastronômica, que deixa bem antropofágica. Claro. Tem o Homem-Areia, que é um cara forte, que aguenta um monte de porrada. Ah, tem na segunda minissérie, tem o Capitão Jim DeWolf. Isso, ele virou capitão. Ela virou capitão. Exatamente. E é uma das poucas histórias que são boas no universo noir, né? As outras são, tem umas mais ou menos. Tanto que eu não li ainda a segunda minissérie dos X-Men. Tá fechado no plástico em algum lugar por aqui. O que você falou, André? Eu ia comentar as coisas primeiro da primeira minissérie. Que o tio dele, o tio Ben mesmo, ele não... nessa realidade ele não foi, não teve a mesma função das outras realidades, né? Não, ele não foi o Homem-Aranha por causa dele. Tanto é que, na verdade, o tio dele, o tio Ben, né, entre aspas, nessa minissérie é o Ben Urich. Então, já fizeram esse paralelo aí com ele. Porque na primeira minissérie, o Ben Urich começa a ensinar ele sobre jornalismo, só que ele começa a trabalhar no Clarim, ele fica tirando fotos junto com ele, mostrando os fatos, juntando evidências sobre o Norman Osborn. E chega uma hora que o Ben Urich não quer não quer levar a investigação à frente, é uma coisa assim. Aí o PC fica todo irritado lá, não, você não quer, você é um covarde, não sei o quê. Quando ele morre, ele fala a mesma coisa pra tia May, e a tia May dá uma bronca lá nele, não sei o quê. E diz, ah, você não devia falar isso dele, porque ele gostava muito de você, cuidou de você, ensinou muito a você. E você não devia falar assim dele. O que é já uma característica desse Peter, porque ele já é uma pessoa bem... Um Peter bem diferente daquele do meio-meia, do Ultimate, do Peter mais comum que a gente conhece. Ele é meio arrogante também, ele mata, né? Ele matou o... É mais sombria as histórias, né? Pouco mais. É. Ah, se ele mata, tá normal. Sim, mas ele mata o Abutre. Na segunda minissérie, ele quase matava o Octopus. Só que o Jim DeWolf lá impediu ele. Então isso aí já é a diferença básica, né? E só comentar da segunda minissérie, dessa que acho que a grande diferença entre ela e a primeira é que a segunda foca mais no nazismo e no racismo que tinha na época. Que os negros lá, eles eram as cobaias lá do Dr. Octopus. E não só isso, mas também o próprio Dr. Octopus, ele tinha esse racismo, né? Ele dizia aquela coisa, aquele discurso nazista mesmo. Ah, a gente tá fazendo... Qual é mesmo? Porque ele era um cientista e fazia lá as experiências com eles e diziam, ah, estão aqui morrendo, mas é pelo bem da ciência, né? Ele lembra o Mengele, doutor lá da nazista, que fazia um monte de experiência. Aquele discurso nazista, né? Não, que eles vão atrás, sei lá, do judeu, ah, porque é uma raça inferior, é não sei o quê. Aí eu tô fazendo isso porque eles estão errados, coisa assim, eu não sou tão bom assim em história pra definir a coisa tão bem, né? Mas aí é do ponto de vista dele, né? Assim, eu não tô dizendo que tá certo, mas do ponto de vista dele, pra eles tá certo, né? Isso aí é estudado na filosofia. Então, eles botam esse discurso aí dessa forma nessa minissérie, né? Então, sei lá, é isso. Então, aí, só eu comentei lá no início que a gente não ia falar de muita coisa, né, que não compensa muito falar. Eu vou só listar rapidamente o que era, que é o What If, as versões mangá, os desenhos animados, né, e Homem-Aranha aparecendo em Transformers e revista do Dennis o Pimentinha, que teve isso tudo, né, 2099, Garota Aranha. Desenho do Muppet Babies. Isso, tem um outro também, um recente, como é que chama? Phineas e Ferb? Phineas e Ferb. Ultimate, a gente não vai comentar, que futuramente vai ter um programa. Filme, a gente já falou, Zumbis Marvel, Marvel Apes, Dinastia M, Ruínas, aquela Ministério Fim lá do Universo Marvel, 1985, Encontro com um Monte de Herói em Realidades Paralelas, que a gente já fez programa sobre isso, né? Marvel vs DC, Universo X e etc. O Spider-Boy? Então, só Marvel vs DC. Isso que é o Spider-Boy, que acaba sendo um outro Spider-Boy, universo. Spider-Boy? Mônio? Spider-Boy é tão rico que até dói? Podem continuar. Então é isso, né? A gente fecha aqui. Eu falei esses nomes todos aqui só pra ninguém falar que, vocês esqueceram de citar tal coisa. Não é. Talvez a gente esqueceu mesmo, mas... esqueceu ou não citou, como o Eric falou, alguns handcast próprio, grupos de outras realidades em outro cast. Peraí, eu só queria fazer aqui três menções honrosas, posso? Fala aí. Mencione. Fala aí. Não, é um que aparece no arco de história que começou lá na Amazing 498, terminou na Amazing 500, do Stravinsky. Tinha que vir. mas você falou que ia ser menção honrosa. Não, mas aí é só pra mencionar, né? Tem esse, eu posso... Preciso contar a história, não, né? Qual? Eu não sei. Qual que você tá mencionando? Não, é a do final, que mostra o fim do Homem-Aranha. Lembrei. Ele é igual... A roupa dele é igual a do Noah, só que... A gente falou no programa dos uniformes. Uniformes, a gente falou. Ah, e tem uma saga do clone lá, aquela saga do clone do Tom DeFalco, de como deveria ter sido. Vamos falar que dela. É bem curta, que é bem curta e muito boa. Tem que sair, a gente tem que fazer um tripcast da saga do clone, isso aí tá. Ah, quando vocês fizerem o tripcast da saga do clone. Algum dia sai. Tem que falar sobre essa aí. Exatamente. No final. E a outra é de uma realidade que fizeram. Uma história bem, muito bacana, eu recomendo. Que muita gente deve ter lido, porque é recente. Que é lá da. Que saiu na Teia do Homem-Aranha 12, lá da Panini. Que foi um crossover entre as anuais do Homem-Aranha, do Deadpool e do Hulk, né? Eles vão para outras realidades, né? Isso, tem um Homem-Aranha lá, dessa outra realidade, que também é um pouco diferente do Peter, né? E o Tio Ben também é um pouco diferente. Mas também, se eu for contar a história, vai demorar um pouco. Ah, é só para mencionar mesmo. Ah, sim, tá certo. Se quiser que vai, pegue lá a Tia do Homem-Aranha 12 e leia, porque é muito boa. A do Strazinho também. Eu tava tentando lembrar o nome dessa... É identidade, alguma coisa... Eu vou ver aqui, peraí, para aqui. Que é o Magari? Essa aqui eu trouxe. Identidade Wars. É guerras de identidade. Identidades em guerra. Em qual revista que saiu? Do Homem-Aranha 12 da Panini. Essa aqui eu trouxe. Ah, acho que eu não tava comprando na época. Fiz questão de trazer essa aqui pra Portugal. Muito bem, então fechamos aqui. Alguém quer? Cara, você está em outro país, eu te pergunto. E pra ler revista do Brasil, tem algum problema com o idioma? Como é que funciona? Que piada nova, hein? Você nem deve ter ouvido ela hoje, né? É tradutor, pô. Todo Google tá aí pra isso. Olha, e só uma coisa que eu queria acrescentar, que eu esqueci de falar quando tava falando do Noir, Noir, sei lá como é que chama. Isso mesmo. Que na edição 4 da primeira minissérie, eu vou mandar aí o link. Eu acho que a capa... Aí bota lá no post, né? Link no post. Bota lá no post o... Que eu acho que a edição 4 faz referência à capa da edição 40 da Maze, eu acho. Eu vou mandar aí e bota aí no post depois. Pronto. Ok. Bom, então, muito obrigado a todos. Obviamente, como a gente sempre fala, a gente pode ter esquecido de falar alguma coisa e etc, né? Mas eu acho que a gente falou coisa pra caramba. Pois é. E lembrando sempre, né, o Tweepcast é um programa lá do aracnofan.com.br, para quem não conhece. E temos Tweepcasts todos os meses, né? Ele é mensal, mas toda semana a gente tem Tweepview, Tweepview Classic lá, que comentando as revistas, mensal, etc. Né? Mensalmente, todos os meses. Exatamente. Bom, então é isso. Ficamos por aqui e até mais. Abraços. Na verdade. Você cortou meu abraço. Ah, tá. Na verdade, tchau. É isso. Yeah.